chegando com o Pretinho Básico ao vivo pela Rede Atlântida, pra todo mundo ouvir também pelo site atlantida.com.br. Que bom que todo dia é sempre assim. Uma da tarde, seu pai merece falar muito mais, seu pai merece um celular Tim da Colombo, já comprou presente pro seu pai? É domingo, o dia dos pais. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Como vão os amiguinhos do Pretinho neste fim de semana de verão? Muito bem! Sim! E beleza! Ei, Amaral, beleza, Amaral? Tudo certinho. Tudo certo, fala, Geizô. Qual é que é, mano? Beleza, Geizinho. Marcos Bianchi. Ô, felizão. Que dia, hein, meu? Que dia. Cara fica muito melhor com um dia astral, assim, né, cara? É muito astral. É... Fala, KG. Aproveitar que amanhã volta a chuva. Hoje à noite. Ah, hoje à noite. Hoje ali pela meia-noite volta a chuva. Amanhã à noite. Hoje. Bom, perdão, enfim, é de qualquer forma, o fim de semana vai ser chuvoso. Aproveitar hoje. Isso, né? E aí, Potterzinho? Estamos aí, boa tarde. Beleza, boa tarde. A estrela móvel do Pretinho Básico apresenta em HD o Patrola para todo o Rio Grande do Sul, sábado, 11:15 da manhã. O nome dela é... E aí, tudo? Tudo, beleza. Vamos repercutir os destaques do Clique RBS. Meu nome é Alexandre Fetter. Hoje é sexta-feira, 12 de agosto de 2011. Dia Nacional das Artes. E dia do cortador de cana. Maravilhoso. Artes. Quer cortar uma cana hoje artes à tarde? Artes e cana. Neila. Duas coisas que eu adoro. Boa. Adoro cana. Adoro caldo de cana. Muito bom. E hoje também é noite de reunião dançante no Segredo. Três coisas todo que eu adoro. Todo mundo convidado pra dançar os anos 70, 80 e 90, com a Rodaica. Na minha opinião. Com este amigo aqui e com o Carlos Couto, que foi DJ da Santa Ceia. E está conosco hoje à minha noite. Minha opinião. Qual é a tua opinião, Neila? Balada dançante. Como é que é o nome? Reunião dançante. É a melhor festa gay de Porto Alegre. Obrigado, Marco. Parada, melhor festa. É Neila, perdão. Tá do lado do Marco, eu pensei que fosse tu falando. Maravilhoso. Concurso da Petrobras, lançado em julho. Teve um total de 173.686 candidatos inscritos. Sim. O concurso é destinado ao preenchimento de 590 vagas distribuídas por todo o país. Isso dá, fazendo uma conta rápida, aproximadamente 300 candidatos por vaga. As provas objetivas para todos os cargos serão realizadas no dia 28 de agosto. Tem gabaritar, senão não passa. É um dos mais disputados da história do Brasil. Ih, rapaz. Petrobras, quem é que não quer entrar na Petrobras? Tem uma amiga que trabalha na Petrobras, ela fala inglês, então ela faz tradução numa plataforma no litoral do Rio de Janeiro e Macaé. Né? Em Macaé, ela trabalha 15 dias, folga 15 dias. É, isso aí. É que ela vai pra plataforma, ela né? Ela vai pra plataforma. Fica presa lá. Fica 15 dias trabalhando lá e aí folga, 15 dias de folga. Mas isso é leito, sabia? E aí os colegas dela pegam esses 15 dias, porque eles ganham muito dinheiro, pegam um avião e vão pra Europa. Ficam 15 dias na Europa, voltam, ficam 15 dias na plataforma. 15 dias na Europa, 15 dias em Nova York, 15 dias na plataforma. Tem uma vida melhor. Tem gente que não aguenta ficar dentro do... É um regime meio de prisão, assim, né? Porque tu fica no meio do mar, numa plataforma, e tem gente que pira, que não consegue, que se sente mal, e aí tem que vir um helicóptero buscar, porque o cara não consegue... Eu pensaria nos outros 15 dias, né? Eu também. Eu ia ficar dando só biquinho, né? O biquinho lá de cima pra falar. Isso. E o que demora pra passar um desses 15 dias preso numa plataforma. E aí deve tomar por volta balançando. Tem quadra de futebol, tem quadra de esporte. Sim, é, mesmo assim, né? Vai, imagina buscar a bola na água, cara. O gandula. Tem Wi-Fi, será? Pô, tem que ter, né? É, deve ter, né? Uma parada de ônibus da Avenida João Pessoa, em Porto Alegre, pertinho da Rua Luiz Afonso, foi interditada na manhã de hoje, depois que pedestres reclamaram que ela estaria dando choque novamente. Equipes da EPTC isolaram a área e os ônibus passaram a ser desviados para fora do corredor, no sentido centro-bairro. A causa do problema foi o roubo dos fios de energia elétrica. Roubo! A fiação foi roubada e ficou exposta, Paulinho Brito, encostando na estrutura de ferro da parada. E sabe-se que o ferro, o metal, sim, enfim, é um belo condutor de eletricidade, né? Mas é, são os fios da mãe, né, cara? Vão roubar os fios e deixam. Vocês lembram que um rapaz morreu eletrocutado numa parada ali na João Pessoa? Mas foi por roubo, né? Foi por erro de aterramento. Mas foi ali na João Pessoa também. Sim, tem umas paradas que tem propaganda, né? Com luz. Isso, foi isso. É muito varzeno, né? Que no Brasil, os caras de algumas marcas de carro, eles não sabem mais o que fazer, né? Que eles desenham o carro e eles botam o step lá de fora, né? Aí o carro vai pra tudo que é lugar do mundo e isso não é problema em nenhum lugar. Aqui. No Brasil é. Então eles têm que mudar a engenharia. E mudar a engenharia não é mudar a engenharia, é mudar todo um lado da fábrica. Um desenho. Que é, exatamente, faz um monte de coisa pra botar o pneu pra dentro, que eles não sabem mais o que fazer, porque todo mundo tem step roubado aqui. É uma várzea. 15 segundos os caras demoram pra roubar um step. 15 segundos. Com super alicate, com tesourão, que custa cerca de 2, 3 mil reais. E eles vendem cada step por 10, 15 pila. Ou seja, tem alguém grande por trás, né? Pra dar os tesourão pros caras, né? Os carroceiros que roubam, né? Tesourão! A empresa pede revisão do valor do contrato e obras no viaduto da Mafisa. Como é que é? Vou tentar de novo. Empresa pede revisão do valor do contrato e obras no viaduto da Mafisa ficam paradas em Blumenau. Agora sim. A empresa JM Terraplanagem e Construções encaminhou ao DENIT um ofício pedindo a revisão do valor do contrato para a execução da segunda etapa das obras. A empresa alega que os custos para a obra sofreram reajustes desde a assinatura do contrato. E o DENIT levará cerca de 60 dias para avaliar o pedido. Enquanto isso, o pobre coitado contribuinte palhaço de Blumenau fica sem a obra. Será que a gente vai passar por isso aí amanhã? Eu não sei, é no bairro Itaipovazinha. E tal Pavazinha? Itaipovazinha, que significa em Tupi-Guarani o velho hipopótamo fumador de cachimbo. De cachimbo, isso aí. Verde, cachimbo verde. Amanhã estaremos em Blumenau, né? Boa. Na Rivagem, para mais uma balada do Pretinho. Estaremos lá, o Prorã vai fazer o protesto pelo viaduto da Mafisa. É isso aí. Depois do pedalaço, do pedalaço, também vai protestar pela Universidade Federal de Blumenau. Isso. E no finalzinho, antes de voltar ao Porto Alegre, vai protestar pelo viaduto da Mafisa. Deixa eu só mandar um abraço pessoal de Blumenau, que eu tava ontem lá. Foi lá, né? Anteontem. Anteontem? É, anteontem. Ontem. Foi ontem. Na ETEV, tá, do pessoal, muito legal, do dia do estudante, tá lá, fui na universidade que vai virar federal, sei lá, tá lá. Então, um grande abraço pessoal, porque os cachorrinhos dos alunos, tudo mais lá. Tá, beleza, gente. Muito legal. Sul do Brasil tem mais um dia de veranico, mas o tempo muda no fim de semana, como falamos no início do programa. O sábado começa sem chuva, mas lentamente a frente fria vai avançando e as pancadas de chuva passam a acontecer. No domingo, a frente fria se instala e mantém o tempo fechado com chuvas em todo o sul do país. Além da instabilidade ganhar força durante o domingo, há a previsão de chuva intensa. Os ventos do quadrante sul não deixam a temperatura subir muito e a máxima não vai passar dos 16 graus na tarde de domingo. Impressionante, né, mano? É, dia dos pais vai ser em casa. Barbicacho. Cara, eu já perdi a paciência pra muitas coisas. O tempo é uma delas. né? Hoje tem tá paciência 30, pro tempo. Daqui a dois dias vai estar 16. Isso, muito desgraçado. Isso, pobre coitado do gaúcho e do catarinense. Eu acho que o domingo tá certo. Só paranaense tá também. É isso aí, hoje é errado. É verdade. Tá certo. É errado hoje. É. Mas esses dias eu tava ouvindo a gaúcha e o Cleocum estava falando sobre o mês de agosto. O quê? O Cleocum. Ah. Que o mês de agosto é o mais traiçoeiro pra saúde da gente, justamente por isso. Porque já não tá tão frio como julho e junho. E aí ele tem esses veranicos, assim, aí a galera relaxa. E aí vem o frio e te pega literalmente calça calça. Ainda que não seja um grande frio. Exato. Eu não sei se eu tô velho, mas eu durmo bem pra caramba. Eu durmo assim, novo, assim, a garoto. E acordo cheio de dor no corpo. Tá velho, Pedro. Tá sedentário. Que eu sonhei, tá ligado? Alguma coisa aconteceu durante a noite. Tá vendo? Tua mulher te bate de noite, tu não vê. Deve ter sido isso, cara. Deve dar uma surra. Acorda, amor. Durante a noite. Te espanquei. Durmo bem e acordo mal, cara. Isso é um assunto pro Marcelo investigar, né, Marcelo? É verdade, amigo, vou dormir com piangas hoje à noite. Boa. Meu Deus. Câmera escondida. Isso. E aí vamos ver qual é o motivo. Atividades paranormais, né? Mas alguém vai querer dormir junto com o piange? Não. A câmera do piange? Não. Jeff? Não. Eu já tô com Rodaica. Rodaica? Não, vou passar. Quer dormir na cama do piange? E a tua mulher vai dormir onde? Minha mulher vai estar lá também. E a, não, a minha mulher, mulher do Pianjas. A mulher do Pianjas e a minha mulher também. Ah, vão estar todo mundo na mesma cama. Exatamente. Tá bom, é grande a cama. Sandy Style. Certo. Vai, Marcelo, vai. A atriz fica nua pela dona durante a apresentação no programa de televisão no Japão. O programa é destinado para promover fontes de água termais no Japão. Ela poder ficar pelada e tomar um banho de água termal. Ficou peladona, algumas pessoas se queixaram porque o programa ficou muito erótico. É a mesma reclamação que o Pretinho Básico recebe. É verdade. Invasor é preso após voltar à casa da vítima para pedir desculpa. Desculpa aí, invadi a tua casa ontem. Suspeito afirmou à polícia que queria ver se a mulher estava bem. Depois de ter invadido uma noite antes. A senhora está bem? Foi lá em Fort Myers. Ah, lá em Fort Myers. Não é tão forte, né? Tem muito invasor, cara. E um chinês de 40... Um chinês e outros 48 amigos desse chinês se fantasiaram de cenoura durante um pedido de casamento. Casamento muito louco esse. Ai, como é que era o pedido? Por quê? Pedido inusitado foi realizado na província de Shandong. Ah, lá tem muito pedido, cara. Pancun! Quem? Nome dele é Pancun. Pancun. Pancun. Preparou tudo durante 3 semanas e gastou 24 mil reais de fantasia de cenoura. Meu Deus, é que todo mundo chegou na frente da casa da noiva e fez fantasiado de cenoura, entendeu? A cenoura deve... A noiva rir. A cenoura deve ter um papel importante nesse casamento, né? A mulher deve gostar de cenoura. Quem é bom uma cenoura, né, mano? Quem nunca usou uma cenoura pra apimentar o casamento? Salada. Hoje pela manhã, inclusive, comi uma cenoura. Uma cenoura com mamão, é bom. Quem aqui nunca usou uma cenoura com pimentão pra apimentar o casamento? Eu gosto de cenoura com laranja, batidinha. Também é bom, que cor bem boa. Não, deve ser tão bom. É muito bom, cara. É bom, sim. É cenoura e laranja. Eu adoro uma cenoura batidinha. Tu gosta de vitamina? Adoro vitamina. Bate uma com uma mão, mano. Só se for agora. Vai, poder! Formas de se virar quando o papel higiênico acaba. Bem... Ai, que nojo. Cara, isso é ruim, meu. Vista-se e finja que nada aconteceu. Não, mas não dá, aí, né, meu? É 10 minutos pra começar a coçar. Saia. E cheiro, cheiro. Saia do banheiro andando tipo like a boss. Like a bosta. Like a bosta. Descubra qual é a peça de roupa menos útil que você está usando. Boa. E aí se livre dela. A cueca. Cara. Ah, ou a meia, né? Cascol, né? Meia. Meia é legal. Meia é bom. É que às vezes tu não tá luva, de meia, luva. Né? Cueca tá certo, sempre tá, né? Eu já usei uma luva. Falando nisso, queria fazer um comentário rápido. Nós temos aqui no prédio várias caixas espalhadas aqui no prédio da rádio. Não é uma rádio aqui no prédio, são várias rádios aqui no prédio da Atlântida. É a Rádio Cidade, a Rádio Atlântida, Itapema, Farroupilha e Rural. São 5 rádios do grupo RBS aqui. E nós temos espalhados ao longo, por todos os andares do prédio, caixas para a campanha do agasalho. Né? As pessoas trazem de casa seus agasalhos, depositam ali, daí a empresa pega e leva. Ah, não era lixo? Tinha uma toquinha do Inter. Uma toquinha do Inter, durou 2 dias a toquinha do Inter. Não tem mais. Levaram a toquinha. Alguém mudou de time, botou a toquinha ali, durou 2 dias, levaram a toquinha embora. Outra maneira pra se virar quando o papel higiênico acaba, pratique o desapego. Sabe aquelas revistinhas da Turma da Mônica? Já leu, mas né? Como que eu vou mandar? É que o da Turma da Mônica é bom porque é um papel um pouco mais áspero, né? Mais áspero. É, bom. Da Playboy, é papel brilhoso. Pega o Chico Bento, então. Não, mas o da Playboy não dá, por exemplo. Da Veja é horrível. É horrível, não dá. Testei o da Veja. Nem pra isso serve a Veja, né? Eu pegava a coluna do Diogo Mainardi e sempre usava. Porra, a coluna do Diogo Mainardi, cara. Mas espalha muito, cara. Espalha muito. Nem pra isso serve. Agora, a do Davi é boa. A do Davi é boa de passar. A coluna do Davi na zero hora. Desperdício, cara. Segura, hoje tem a dele ali, aliás. Grave um vídeo pedindo ajuda no celular. E se o banheiro tiver Wi-Fi, que é o nosso caso aqui, né? Bota no YouTube. Ai, torce pra tipo assim, rapaziada, acabou o papel aqui. Tem como estou no banheiro, aqui? No endereço tal. Isso aí. A tela entrega esse papel higiênico, hein, menino? Olha aí, ó. Fica a dica. Verifique se sua escova de dentes possui cerdas macias. Não dá. Ai. Até pelo risco, né? Não. É. Tem uma história que eu ouvi uma vez no casal que foi se hospedar no Caribe. E aí chegou lá no Caribe, tava hospedado, saíram, foram pra praia, voltaram o quarto todo mexido, todo revirado. Roubaram o nosso quarto. Aí arrumaram, procuraram tudo de valor, nada desapareceu, não desapareceu nada e tal. Câmera fotográfica tava no quarto, tá ali ainda, beleza. Câmera de filme ainda, né? Beleza, então pegaram tudo, pá, reclamaram e tal, ganharam uma diária a mais, foram embora, foram revelar as fotos. Aí tinha uns os negão lá do Caribe entraram no quarto, vestiram as roupas, vestindo as roupas deles. Pegadinha do malandro. Até aí, o pai, e tirando foto com a câmera deles, de filme. Daí a pouco pegaram a escova de dente, enfiaram a escova de dente. Que legal. Nos buracos, nos buracos do quarto. Isso. E aí, tiraram fotos e tal. Os caras revelaram na volta ao Brasil. Na volta ao Brasil eles revelaram. Sim, não é na era digital ainda, não, era na câmera de filme. Esse golpe não dá mais pra fazer. Não dá mais. Eles passaram o resto das férias escovando os dentes com aquela escova. Se bem se for rápido também, as pessoas não ficam olhando toda hora as fotos da digital, né? Nas férias ficam, cara. É, nas férias tu vai e volta, né? Vai e volta. Teve uma vez que a gente foi passar um carnaval na Praia do Sonho, uma turma de amigos, assim, e o Negão Matheus tinha um celular muito ruim, cara. Mais um Negão que eu conheço, teu parceiro. Tem muitos amigos negros. O Matheus Gaminho, Nelson Mal. E aí a gente dormia e deixava os celulares numa mesa, assim, sabe? Tinha uns 8 celulares. Aí um cara entrou de madrugada, levou 7 celulares e deixou do Matheus. Que era o mais ruimzinho. Tão ruim que era. O cara escolheu o celular pra levar. E a última! Volte aos seus 5 anos de idade, se não tiver papel, e grite: Mãe! Deu! Ou tô pronto, né? Terminei! Pra quem é pai e mãe de crianças até 5, 6 anos, 10, 12, 13. Não, 5, 6. Depois dos 5, 6 tem que aprender a limpar a bundinha. Pô, o Arthur ainda é música pros ouvidos. Terminei! Deixa, é muito bom. Maurício Vitor, né? Uh-huh. E aí, Cajazinho? Meu nome é Marcelo Sobral, de Rio Grande. Sobral. E esta é uma homenagem à mais nova contratação de tricolor, o Ed Carlos. Ed Carlos é um bom jogador, né, Britinho? Ora, é bom jogador. Mas derrubou o cara aqui. Ele é maravilhoso. Jogou no São Paulo, no Cruzeiro, campeão mundial. Era boa a contratação do Grêmio, hein? É verdade. Aí o Ed Carlos chega pra vender balas de goma e oferece pra um rapaz. Olá, tudo joinha? Meu nome é Ed Carlos. Estou vendendo balas de goma. É de quê mesmo? É de Carlos. Aí o Ed Carlos chega no treino do Grêmio e mostra pro Douglas. Olá, Douglas, meu nome é Ed Carlos e essa chuteira que eu uso é de couro de búfalo. De quê mesmo? Ed Carlos. Ed quê? Ed quê mesmo? Ed quê? Faz piada, o Potter foi desse. Não, agora é o Fetter. Aí o Ed Carlos chega pro Fetter e diz: Olá, meu nome é Ed Carlos. Estou vendendo creme hidratante de leite de carneiro. Ed quê? Ed Carlos. Só a gente ri disso. Eu acho muito bom isso. Eu só não gosto da do Dejaí. A do Dejaí não tem a menor graça pra mim, cara. É o nome Dejaí. Mas isso sou eu, não tem plano. Não importa. Só ela. Manda a minha é o Fiada Pum! Pra galera do QFD. Que é isso? QFDs. QFDs. QFDs. Pro Gordosmar. Meu foi o Marcelo Sobral de Rio Grande. E aí, Kodakinha, o que tem pra gente aí? Não revelem meu nome. Diz a Mônica, mentira. Tadinho. Não vou revelar o nome dela. Ela tem um drama e pediu ajuda. Diz que precisa da minha opinião. Opa! Sou apaixonada por um homem que sei, minha consciência sabe, que não me merece porque ele nunca quis nada sério comigo. O problema é meu coração entender isso. Bom, essa é uma outra questão. Minha amiga e confidente de 8 anos, que também muito me aconselhou para esquecê-lo várias vezes por motivos que eu já conhecia e mais outros tantos citados por ela, transou com ele. Fica uma transadinha. Amiga confidente de 8 anos. Mulheres. Que por muito tempo aconselhou que ela largasse o cara. Olha. Aí eu te pergunto, Rodaica, pode uma mulher dessa ser chamada ainda de amiga, sendo que sabia que eu ficaria muito triste com a situação? Amiga dele. E ainda assim ligou pra ele e marcou o encontro? Isso, ela confessou quase abaixo de tortura, mas confessou exatamente assim. Ela ligou porque estava triste e precisava sair com alguém. Que tu acha? Tô louca mesmo, tenho razão. Não suporto olhar pra nenhum dos dois. Um grande beijo pra todos vocês, adoro o programa. Que situação triste. Mas se o cara já não merece ela, né? Aí fica com a amiga dela. Mas é que eu acho que nesse caso a amiga tem muito mais importância do que o cara, né? Esse cara é muito bom, né, cara? Esse cara merece passar de palmas. As duas. Lembra aquele vídeo que rolou do interior de São Paulo? De Campinas? De Campinas. Ou Ribeirão Preto. Sorocaba. A mulher, Sorocaba. A mulher gravou tudo. Eu acho que a amiga dela provou pra ela que ela não é amiga e que o cara não vale nada. Então larga os dois e segue a vida. Mas por que, que o cara não vale nada, cara? O cara pegou as duas. Cara. Mas e aí? Foi a mulher que ligou pra ele. Cara, ele te fala não. Ah, não. É que eu me esqueço que o homem é sempre protegido pelo fato de que é o homem. Quando uma mulher se oferece pra ele, ele tem obrigação de ficar com ela. Peraí, como é que ele vai se controlar? Fazer uma pergunta importante. Como assim? Como é que vai se controlar? Não dá. Deixa eu fazer um animal. Deixa eu fazer uma pergunta importante. Se mata, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta importante. Matar outra. Faz a pergunta. Eles mantinham uma relação estável? Não, amizade colorida. Não, não. A queixa da menina e a dúvida dela é justamente pela amiga. Ué. Ela era apaixonada por um cara que não queria nada com ela. Okay. Comum na vida de todo mundo, homem e mulher. Por isso que ela era apaixonada. Amiga confidente. Pô, eu gosto do cara, o cara... E a amiga aconselhando. Porra, larga esse cara, não fica com esse cara. Aí a amiga ligou pro cara e transou com ele. Bem... Esse cara é bom. É da vida, né? Acontece, né? É da vida de gente ruim, né? É da vida de gente ruim. A amiga dela não é amiga dela e não merece amizade dela. Ela é mais bonita que ela. Não vou nem discutir a questão do cara, porque os homens, eles são privados de qualquer tipo de... Se o cara falou assim pra ela assim, olha só, eu não gosto de ti, tá? Não quero nada contigo. Acabou a vida com ela ali. Aí vem uma outra guria e fala assim, oi, tudo bom? Vamos ficar? O cara, vamos. Eu tô falando que entre duas mulheres, eu penso que quem é amiga de verdade não tem que fazer isso com amiga. É, mulher não tem amiga. É que tava dando nomes. Mulher tem conhecida de cada tempos da vida dela. Pô, mas as... Tinha uma relação de 8 anos, as duas. Uma mulher entra na amizade de dois homens, o máximo que pode acontecer é se xingarem, deram uns tapas na cara um do outro e a amizade continua. Mulher entrou um homem, acabou a amizade. Tô falando alguma bobagem aqui? Tá, Potter. Pra variar, né? Não tem amiga mulher, não tem. Não tem, é por um concordo, tempo. Concordo, por um tempo. É uma coisa muito louca, tudo isso. É que, gente, os homens também fazem. Potter, se tu tem um amigo homem. Potter, quem é o teu melhor amigo aqui na mesa, Potter? O que tu mais tem em consideração? Porã. Aqui na mesa. Porã, e já dividiram mulher. Já dividiram mulher. Não, mas eu vou chegar em outro ponto. Não é só dividir mulher. Mas aquela época era a época do Y. Não. Tá, tu não quer dizer Maurício Amaral. Ok, o Maurício Amaral é teu grande amigo confidente de 8 anos. E outras coisas, né, Potter? Isso aí, é nóis. Aí tu tá apaixonado. Tu já teve, a gente sabe o que estamos falando, né? Não, um dia. Tá falando não ele Potter. Anda apaixonado. Aí o Maurício, teu amigo de 8 anos, vai lá e fica com a guria que tu tá apaixonado, que nem quer nada contigo, mas ele sabe que tu, amigo dele, tá apaixonado pela mina. E ele vai lá, mesmo sabendo disso, liga pra guria. O homem não faz isso. O homem avisa antes. Impossível acontecer assim, no mundo apaixonado, tá? Não, Duda, eu vou te explicar. O homem faz isso, tá? Só que o amigo não fica sabendo. A mulher faz e a amiga fica sabendo. Não, essa é a diferença. O cara avisa que vai fazer. O homem não faz isso. Claro que faz, gente. Ou ele pede permissão antes. O Maurício também avisa antes. O mundo que a gente vive não é o mesmo que tu vive, Rodaí. O mundo é mais honesto, mais franco, mais verdadeiro, mais fiel. Maurício vai me ligar. Não, manda um torpedo, cara. Deu merda, amanhã é que assim, conto. eu tava amanhã a gente toma cerveja, eu te conto. Tava analisando aí todo o debate e tudo mais. É que assim, cada caso é um caso. Não dá pra generalizar. Mas é legal, é uma questão que todo mundo pode passar. Todo mundo tem um amigo. Cada caso é um caso. E todo mundo tem uma pessoa pela qual nutre um sentimento diferente e não vai admitir que aquele amigo que tu confia vai lá e te traia a amizade, não a relação. É que o ser humano é curioso, tá? Por exemplo, se tem uma amiga tua, é tua que eu tô usando qualquer mulher, não é tu, tá? Qualquer mulher. Tem uma amiga desta mulher que sabe que esta outra amiga é interessada por aquele cara, ainda que o cara não queira nada com ela, a amiga tem a curiosidade despertada, entendeu? Desperta o interesse. Pô, por que que a amiga, minha amiga, gosta tanto daquele cara? O que será que aquele cara tem? Vou lá ver. Sabe, tem isso. Pode ser. Mulher é assim, a cabeça da mulher funciona de uma maneira, a cabeça do homem funciona de outra maneira. Todo cara reclama sozinho, ele não consegue mulher. Basta ele arrumar uma namorada para as mulheres prestarem mais atenção nele. Nutro a esperança, Maurício e Alexandre, que não seja 100% das mulheres assim, entendeu? Que esse exemplo de mulher que tu tá dando, que existe muito, eu já vi várias, não representem a maioria, porque eu acho triste. Entendeu? Acho que representa a maioria. Acho que a tua geração. Eu não tô nem discutindo o ato, eu sei que o ato existe. Já fui vítima do ato, inclusive. Mas eu não. Mas eu espero que as mulheres todas não sejam assim. Que é lamentável. Eu não vou ser assim pra uma amiga minha. Eu já fui sortudo disso, João. Já teve essa sorte na sua vida. Vítima, né? Acabou o assunto aí. Vítima. Vamos dar uma girada, vai, Duda. Vamos uma cantadinha, Duda. Hoje é isso, desculpa, não te vi aí. Ficar na minha frente. Tava atrás do Duda. Cantadinha, essas cantadinhas são diferentes, tá? Tem que prestar atenção. Tá bem. Tem que saber. São mais elaboradas. São cantadinhas musicais, tá? Ah, bacana. Que tem parte de música, que é pra agradar mais o mulherio. Legal, legal. Toda. Mulherio. Vai chegar na gatíssima. Gatíssimas, eu não sou o Marcelo Camelo, tolado, mas hoje você vai ser a minha janta. Você tem que conhecer a obra. Putz, tem que conhecer. Com essa canção aí. Tem que ser aí, indie. Tem que ser indie. Com essa canção ele tem que ir no beco, é esse. Ele chegou na Malu Magalhães e tá namorando. Tá, e aí? É a música que eles cantam. Qual é o troféu, Malu Magalhães? Não é nem no beco, essa piada aí é pro cabaré. Cara, pra mim a Malu Magalhães e o Marcelo Camelo podiam entrar numa nave e dar uma banda no espaço. Canta isso e ganha Malu Magalhães já. Tem sim, é melhor não usar. Então usa essa aqui então, pessoal. Gatíssima. Eu não sou o Oasis, salado, mas you are my wonderwall. My wonderwall, you are my wonderwall. Eu tô lendo aqui. You're my wonderwall. Não manja inglês, né, Jason? Não, não sou muito bom. Mas ele é pagodeiro do Exaltando, né? Sim, é mesmo, amor. Tá chegando essa semana. Gostar. Ele fica lá nesse inverno. Nesse inverno, você vai gostar. E agora, Gênio. Sabia que você é mesmo, amor. Se você não vem daqui, vem daqui. Vocês são loucos por ti. Que é a Jennifer? A Jennifer. Vem mesmo, amor. Vem chegando assim, você vai gostar. Vai, Jennifer. Se você não vem, você vai gostar. Agora tem umas cantadinhas doce aqui. Catismo, eu não sou a Vera Louca, falado. Mas você me deixa borracho e louco. Boa, boa. Borracho e louco. Gatíssimas, não sou Strokes. Strokes. Mas someday. Someday. Someday eu te pego de jeito. Mesmo o cara fala aquela manhã, pô, você não toca nenhuma música do Strokes. No Twitter, realmente, essa não toca mesmo. As cantadinhas do Diego Recaman. Muito bom. Boa, criadas, bom. Hein? Criador. Não é qualquer um que pega no Google aí. Criador. O cara é bom, meu. Tenho acompanhado, tenho analisado o ser humano e o emprego da educação no seu dia a dia, né? A educação aplicada. A educação anda desempregada. É, aí, exatamente, cara. O Paulo Santana escreveu em sua coluna anteontem os mau caráteres do trânsito e tudo mais. E a gente comentou até aqui, né? Nós não somos e parará. Claro, todo mundo é um pouco mau caráter no trânsito. Isso é educação. E educação, cordialidade, gentileza, essas coisas, né, cara? Tem uma historinha muito legal aqui de um cara que trabalhava num frigorífico na Noruega distante. Lá na Noruega distante. Certo dia, ao término do trabalho, ele foi inspecionar a câmara frigorífica. Inexplicavelmente, a porta se fechou e ele ficou preso dentro da câmara. Bateu na porta com força, gritou por socorro, mas ninguém ouviu o cara. Todos já haviam saído para suas casas, para seu descanso. E era impossível que alguém pudesse escutar o cara lá dentro, preso na câmara frigorífica. Não, é em norueguês. Como é que é socorro em norueguês? Já estava quase há 5 horas preso, debilitado, com a temperatura baixa, insuportável. De repente, a porta se abriu. E o vigia entrou na câmara resgatando-o ainda com vida. Depois de salvar a vida do homem, perguntaram ao vigia por que ele fora abrir a porta da câmara se isso não fazia parte da rotina do seu trabalho. Aí ele explicou o seguinte: bem, eu trabalho nessa empresa há 42 anos. Centenas de empregados entram e saem daqui todos os dias e ele é o único que me cumprimenta ao chegar pela manhã e se despede de mim ao sair à noite. Hoje pela manhã, disse bom dia quando chegou. No entanto, não se despediu de mim na hora da saída. Viu? Imaginei que poderia ter lhe acontecido algo, por isso o procurei e o encontrei. Demais. Que momento, hein? Isso me lembra o nosso querido vigia da noite, do turno da noite aqui, que todos os dias que eu saio da rádio, 10 para as 8, 15 para as 8, 7 e meia, 7 e 10, Tu a diz, hora que eu saio daqui. Tu diz, vai lá pegar meu carro. Eu digo boa noite, tá, então até amanhã e tal. Ele, boa noite, bom e merecido descanso. Todo dia, há 4 anos, ele me diz isso. Boa noite, bom e merecido descanso. O Dani Moraes? Demais, né? Não, não, não é o Dani Moraes. É um outro senhor que eu não vou lembrar o nome dele agora. Todos os dias tem um apelido aqui, pô. Faustão, Garrincha. Não é o Napo, né? Tem o Paulão também. Não é o Guardanapo também, nem o Guardabelo. Tem o Paulão que faz a faxina também. E aí, Marcos, o que que tem aí, Marcola? É, eu ia no Desclassificados, mas tem uma piada aqui, hein? Não, Desclassificados é pro Almir, depois dos Classificados. Eu ia passar pra ele aqui. Tá, não, não, mas vai. Faça a seleção se deixar, né? É, então vamos, então, não, então vamos melhor, então, né? Vamos aqui. Classificados do Pretinho. Intercâmbio inteligente é na Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Nossa audiência manda duas ofertas aqui. Todo mundo que manda oferta aqui pro Pretinho Básico nos Classificados tem a sua oferta publicada no pensecarros.com.br e no penseimóveis.com.br por 15 dias gratuitamente. Então mande pra gente a sua oferta, mesmo que ela não veicule aqui, porque é muito grande a demanda, é muito grande a galera que manda pra gente anúncio aqui, é interminável. Então a gente não consegue ler aqui e vai lá pro Pense Carros ou pro Pense Imóveis, nossos queridos parceiros. Olá, pessoal do Pretinho, anunciem por favor, estamos mudando nossa empresa de local e precisamos vender os produtos relacionados. 4 condicionadores de ar tipo split, quente e frio de alta performance da York, com 60 mil BTUs. Deus o livre! 3 anos de uso e em perfeito estado. O valor original deles é de R$4.900. Estamos pedindo entre 1.500 e 2.000. E teremos, forneceremos nota fiscal de venda. Oh. Ficaremos muito felizes com a ajuda de vocês. Mais informações no vendo.ar@gmail.com. Ele não vende só a nota fiscal? Tá precisando de nota fiscal, Mir? Exatamente. Mas e o nosso bloco de notas da nossa empresa? Porra, esse mês já foi. Não, fala lá com o contador que ele tem que mandar. Muita gente comprou para o imposto de renda. Como? Muita gente comprou para até abate no imposto de renda. Não entendi, tu tá vendendo nota fiscal da empresa? Nota fiscal. Isso é crime? Tô vendendo. Isso não pode? Como crime, cara? Não a pode. A nota é minha, eu vendo o que eu quiser. Não, não, a nota é nossa, tu não pode vender. Não posso vender? Não, não, só pode fornecer pra quem trabalha, fazer alguma coisa. O imposto de renda, Receita Federal, não pega ninguém. É cara. A única coisa que funciona nesse país, rapaz. Não pega rapaz. Ninguém, cara, não pega ninguém. Pode sonegar à vontade. Vamos conversar depois sobre isso. Tá bom. Olá, galera do BB, meu nome é Claudir, moro em Palhoça, Santa Catarina, quero vender meu Piracromo. Não, o cara tá vendendo o piracromo dele e precisa da nossa ajuda. Não pensem em besteira, diz ele aqui. Vou pra quem não conhece, como vocês provavelmente, trata-se de um aparelho de cromoterapia. Tem 4 meses de uso e tô vendendo, pois mudei radicalmente de profissão. Meu piracromo tá novinho, paguei R$390 e tô pedindo 250 mangos. Acompanha livro de técnicas em cromoterapia, uma barbada. Para interessados no meu piracromo, mande e-mails para claudirluiz@hotmail.com. Isso aí é pra piscina, né? Pra botar o cromo na piscina. É cloro que se bota na piscina. Cloro. Não é cromo? Não, não é cloro. Meu Deus do céu. Almir Piscinas, estamos com problemas na empresa, é isso? Na família, gente. Na família? Ele tá nesse calorão aí na piscina, eu botei cromo. A tua família? A nossa. Não, a nossa não. A tua família. É nossa família. Não, eu não tenho piscina. Mas a gente é da mesma família. Gente. Não, não é, Almir. Claro que é. Eu já sou da tua, tu já é da minha. Quem quer rodar que é tua? Meus filhos, dos meus 6 filhos, 3 são teus. Gente, eu tô aqui com o paintball do Almir. Muito bom, Almir. Paintball do Almir, sabe como é que é? Que massa. É muito legal, divertido. Legal. Paintball do Almir. É divertido. De cordinha de bolinha. Ganha um grande abraço pra Carazinho, que tem ainda, não sei se ainda tem, mas tem uma baita quadra de paintball. Dizem que é um dos melhores do mundo. Os melhores do mundo, é verdade. É verdade. E nós estamos fazendo agora o paintball, aquele divertido mesmo, pra ir com a galera. Tu e a tua turma. Ah, bacana, esse que é legal. Tu e o Caliga. Caliga, grande Caliga. Caliga agora é papai, sabia? O Zé, legal. Exatamente, minha turma, minha galera. Chamado meus galera. Amigos. Jogar um o Max, o Caliga, o Elinho, o Santrista, o Bola. Esse daqui como é que funciona? Geraldo, funciona Tatu. Funciona, por exemplo, aqui em Porto Alegre a gente tá colocando na Cruzeiro. Aí como é que funciona? Lá no meio da Cruzeiro tem uma bandeira. Certo. E tu, lá fora da Cruzeiro, com as tuas arminhas, tu tenta entrar e pegar a bandeira. Esse que é o paintball. E lá em Floripa, no morro do... Da Caixa. No morro da Caixa. Ou na Chico Mendes. Estamos com duas unidades em Floripa, entendeu? Muito bom. Começou lá, então. Começou no Rio. Que é paintball, é paintball com emoção. Começou na Rocinha. A gente coloca lá em cima do morro uma bandeirinha. Certo. A equipe amarela tem que pegar a bandeirinha. Vai lá, com suas armas de paintball. Vai com as armas, vai mostrando as armas. Mostrando as armas de paintball. Vamos lá, galera. Entra como, informação. A comunidade entra no clima. Pô, é demais. A comunidade entra no clima. É demais. É uma hora astral. Muito criançada legal. Correndo. Que cara. Bacana. Pessoal soltando fogo, dá uma barulheira. Nunca ninguém voltou. É bonito o morro, uma favela em paz. É bonita, né, cara? É bonito, é bonito. Comunidade em paz, tranquila, lá soltando pipa, todo mundo brincando, que bacana. É o micetmania.com.www. Tá bom, amigo. Márcio Man, mais conhecido como Japão. Tá bom, amigo. Márcio Mula. Obrigado, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na... Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios para todo o sul do Brasil e pelo mundo inteiro, pro mundo inteiro, pelo atlântida.com.br. Chegamos de volta com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade, nova skin, o cervejão, se beber não dirija. Seu pai merece, fala muito mais, seu pai merece um celular Tim da Colombo, doutor Alcer. Agora no Pretinho Básico, bola, bola nas costas. Manda aí, doutor Alcer. Doutor Pepper, o Inter já tem um novo técnico, doutor Pepper. Pois é, doutor Alceu. E ele tá nos ouvindo em Floripa, doutor Pepper. Tá almoçando em Jurerê Internacional, que beleza. Dorival Júnior é o novo técnico do Colorado, Dale. Eu não sei o que pensar ainda, mas provavelmente caia por causa minha. Não, é bom que entre um cara novo. Foi volante, né? Foi volante. Foi volante, sim, fez o trabalho no Santos, né? Bem meia boca, aliás, como o Filipão, né? O Filipão foi um péssimo jogador e um baita treinador. É, mas ser um baita treinador no Santos é uma barbada, né? O que eu sei... Eu quero ver treinar o Inter. O Duque de Caxias. O Inter. Ah, é. Fazer o Duque de Caxias ganhar ia ser um bom técnico. O Dorival... Fazer o Santos ganhar... O Dorival, não, mas o Dorival tem um histórico de antes do Santos. É. Mas teve alguém que acabou com o Santos aí, passou pelo Santos. Adilson Batista. Passou pelo Santos, não deu certo. É, tá no São Paulo. Passou pelo Corinthians, não ruim, deu certo. Ou aquele que treinou o Grêmio, o Grêmio. Silas? Não, antes. Mas Maurício do... também tem o... Que tá no... O Maestro. Ah, mas jogou no Grêmio. Depois o Wagner Mancini. Sabe que também tem uma coisa, Maurício. Treinar um grupo com o Neymar, com o Ganso, daqui a pouco também não é tão barbado assim. Pelo ego, lidar com isso. Hoje, eu vi a chegada do Neymar hoje, cara, que tava na Alemanha, né? Mas é que na época... É inacreditável, todas as chegadas do Neymar em qualquer aeroporto do Brasil, é um superstar chegando, sabe? Mas é que na época do Dorival dos Santos, ele não era tão popstar. É verdade. Agora ele é um popstar, jogador de seleção brasileira. O que o Dorival já ganhou? Na Copa do Brasil, Paulistão. Contra o Grêmio ano passado, ele ganhou. Contra o Santos. Contra o Vitória, né? O Santos. Fez bons trabalhos antes. E na verdade, com o Mineiro. Mineiro, ninguém ganha nada. Uma pena. Mas é um bom nome, tomara que dê certo, eu gosto dele. É verdade. Trabalhador. O Criciúma não vai liberar o Pirão, doutor Pepe. A pergunta é, será que ele vai poder escalar quem ele quer ou quem ele tem que escalar? Eu acho que no contrato dele deve estar escrito que ele escala o time que ele quiser, né? Olha aí, ganhando... Vamos falar do Inter, o programa todo agora. Ganhando um jogo, será campeão da Recopa, hein? Olha só, título aí, assim, já começou. O Galo tem, né? O Alexandre Galo é campeão da Recopa. Quer mais, doutor Alceu? O Criciúma não vai liberar o Pirão, doutor Pepe. Não, Pirão. É, é complicado. Né? O Pirão é o destaque do Tigre. Tu liberaria o Pirão? O Pirão é uma delícia, cara. Pois é. Pirão de peixe. O Pirão fica do Tigre, era isso, doutor Pepe. Aliás, o Criciúma pega outra pedreira amanhã, né? Jogou contra o líder da Série B, a Portuguesa, em São Paulo, e agora pega o vice-líder, que é a Ponte Preta, também em São Paulo. Complicado, bom, né? Bom que segundo turno o Criciúma recebe todo mundo, né? E aí, Brito? Boa tarde! E aí, Britinho? RBC TV, ao vivo, Globo! Aqui a seleção brasileira de júniors, olha a escalação, ao vivo, RBC TV! Camisa 1, Júnior Costa. É verdade. Do Santo André, bom goleiro. Parece o Marcelinho. É verdade. 2, Júnior César. 3, Roque Júnior. 4, Júnior Baiano. 5, Júnior do Palmeiras. São Paulo agora no Atlético Mineiro. Aquele baixinho continua lá ainda. Meu Deus. Olá. Camisa 6, Leovegildo Júnior, o Júnior Capacete. Leovegildo Júnior, é muita sacanagem do seu Leovegildo. É o Iglenho, né? O nosso Iglenho. Tem um clipe de 82 que ele cantando Voa Canarinho, Voa, que é demais. Voa, né? Canarinho, voa. O cacete. E o nome do Zinho é Crisan também do Flamengo, né? E hoje é comentarista da Globo. Tem o Júnior Negão do Beat só, galera. O Juninho Paulista, o Juninho Pernambucano. Olha, bom tava jogador. Timão, jogando muito, jogando o Fábio muita Júnior, bola. Artilheiro, carequinha, bom jogador. Tá na América, mulher. E o 11 Júnior Amorim ainda tem os reservas, né? Júnior Amorim? O Juninho Papito, o Supa. É. O Juninho Bill. O Júnior Lima, irmão da Sangue, é. E o Fábio Júnior, o cantor. Aí, irmão de quem, Júnior Lima? Da Sangue. Ah, e a comissão técnica, Caio Júnior, o técnico. E o coordenador, Dorival Júnior, atual técnico. Li a entrevista inteira da Sandy, a Playboy fez uma sacanagem com a Sandy. Fez. Uma grande de uma sacanagem. Que essa, tem nada a ver aquela manchete lá de... Sabe, não vou ficar repetindo agora. Melhor não. Tá, mas, tipo, assim, a frase ela disse, mas ela falou que em algum momento, pra alguma pessoa, é possível. É isso aí. Não é ela. Não, e link até com uma coisa de saúde na situação, assim, não tem nada a ver. Que em algum momento seja possível. Essa é a grande sacada das revistas, né? Fazer esse tipo de pergunta pra pegar só aquela parte que a pessoa falou. E agora a Playboy tá há quanto tempo já? Eu vou mais longe. Isso, eu vou mais longe. Eu acho que é a grande sacada do jornalismo. Claro, claro. O mau caratismo do jornalismo. Especialmente é isso. De entretenimento. Você mandar um abraço. Agora sim, ela fala que gostaria de ir numa casa de swing. Isso ela fala. Manda abraço aqui, cara. Vou só mandar um abraço pro Daniel que mandou um e-mail aqui. Bom e-mail aqui, a seleção. Muito bom, Daniel. Obrigado. Daniel Pavel. Daniel Júnior. Mandar um abraço também pra banda Swing Suado. Pagode, mano, swing suave. O episódio da Soninha, aquele que apareceu nos outdoors. Eu fumo maconha, alguma coisa assim. Lembra disso? Não, destruiu a vida da guria. Destruiu a vida da guria. O colégio queria expulsar os filhos dela. Eu não lembro. Época, né? Eu não lembro. Mas ela é vereadora, tá tudo bem. Aí que tá, aconteceu que ela perdeu. Votaram tudo nela, né? Ela perdeu espaço na mídia. E teve que apelar pro fôlego de imagem que ela ainda tinha, o resto de imagem pública. Ela não tinha muito fôlego fumando maconha. Pra lançar a sua candidatura, né? Uma pena. Santana. Eu Santana, já quieta. Posso aqui? Vai. Meu nome é Marrone. Aquele da dupla Bruno e Marrone, eu gostaria de comprar um guarda-roupas Marfim. Mar o quê? Marrone. Ai, não, por favor. Eu odeio esse cara. Eu odeio esses dois aí. Só porque tu derrubou o helicóptero deles, né, Almir? Eles derrubaram. Eles pegaram e derrubaram e quebrei meu pé. E agora tu anda como? Eu tinha perdido a perna, né? Perdi um pé. Olha como é que eu ando agora. O mais legal é ver o Almir andando, cara. Meu nome é Sorocaba, aquele da dupla Fernando Sorocaba. Sabe, eu tô meio doente, tô precisando de soro fisiológico. Soro o quê? Sorocaba. Eduardo Vieira mandou pra gente. Ai, Dedé! Essas piadas é tipo Legião Urbana. Não vai acabar nunca isso agora. É Legião Urbana. É legal a piada, mas o que causou, os frutos dessa piada... Cansou. Deixaram o mundo pior, entendeu? Como Legião Urbana. E eu tenho uma coisa... Ah, tem essa opinião? Os frutos do Legião Urbana deixaram o mundo muito pior. Legião Urbana é legal, mas os fãs do Legião Urbana... Deixa o mundo mais feio, mais triste. É igual Los Hermanos. Mais suave. Los Hermanos, eu gosto da banda, mas... Mais fedorento, tá? Eu não gosto de mim gostando. Eu que vivi ao vivo, lá em tempo real, a Legião Urbana, lá nos anos 80. Maravilhoso. Beijo, Renato. Uma coisa era ouvir Legião lá naquela época, com aquela idade, naquela vida. Outra coisa é ouvir Legião hoje em dia. Outra coisa é... Mas esses velhos que vão no show com faixa na cabeça Legião Urbana. Velho, cara, vai pra casa, velho. Meu Deus, coitado. Vai, Gadezinho. Velho não pode usar faixa na cabeça nunca, né? Pode usar nunca. Faixa pra jogar tênis. Não, nem pode. Nem pra jogar tênis. Cara, deixa fazer o que quiser. Faixa na cabeça ninguém pode usar. Deixa fazer o que quiser. Pode. Bandana. Só o Gonçalves, né? Só o Axl Rose. A mulher chega pro marido, programador, e pede... Amor, vai no mercado e compre 5 ovos. Se tiver tomates, traga 10. Ele chega no mercado e pergunta, você tem tomates? O vendedor diz, sim. Ah, então eu quero 10 ovos. Boa, hein, Hugo? É uma piada interpretação de texto. Ai, isso, aí, claro. isso aí não é uma lista de super, é uma tweetada. Claro, é boa. E é tem um detalhe, aí que o cara é programador. Programador é só 10001, ou seja, então é tudo ou nada. E aí foi isso que ele entendeu, porque o cara é programador. Quem mandou foi o Clayton Watts. Clayton! Não falei hoje ainda aqui pra nossa audiência do seguro HDI. Então você vai comprar seu carro, trocar de carro, tá vencendo o seguro. Você tem que optar pelo melhor negócio, tem que ter certeza do melhor negócio. Então peça pro seu corretor cotar com a HDI. Peça uma cotação, duas cotações, a terceira é a HDI. Pode ter certeza que você vai ficar muito satisfeito com o orçamento que você vai receber do seu corretor. Então faz a mão, HDI Seguros. HDI tem o bate pronto e você não perde tempo nem dinheiro pagando por coberturas adicionais que nunca vai usar. Você pode economizar até 20%. Então peça para o seu corretor cotar com a HDI o seguro do seu carro. Vai daí, Rodaiquinha! Tem uma frase que diz que pai é tudo igual, né? Mas na hora de escolher presente que a gente vê que pai não é igual, né? É verdade. Porque aí eu que... Ai, da frase! Todos gostam de pornografia. Tu acha? Todos os pais. Gostam de quê, Almir? Todos os pais. Fotografia? Legal. Todos os pais gostam. Fotografia, legal. É por isso que a gente trouxe hoje aqui umas dicas da Damilé! @Damilé! Porque ainda dá tempo de comprar o presente dos pais. Aliás, o povo deve estar comprando entre hoje e amanhã, claro, né? O presente do dia dos pais. Ô, pessoal que é meu filho aí, tá ouvindo o programa, não esqueça de mim, amigo. Pessoal que é meu filho, né? E aí é o seguinte, ó, tem vários presentes legais pros pais na Damilé. O pai mais tradicional, por exemplo, as calças jeans Damilé na modelagem reta e sem muito efeito de lavanderia são as mais indicadas. Que aí o cara não gosta daquela calça. Tipo o KG, assim, o KG é um cara mais clássico, tradicional. É isso aí. Lá na Damilé tem a calça de KG lá. Agora, se o cara tem um pai que já é mais modernoso, aí já tem coisas diferentes, lavagens diferentes e tudo mais. Não, Piaget não é modernoso. Não, Piaget é esquisito. É. Boa. Eu sou clássico. Outras apostas da Damilé, os blazers e os acessórios para homens. Se teu pai tem um estilo esportista, por exemplo, ele vai gostar de ganhar uma t-shirt Damilé. Aí eu pianjo. Tem três modelagens diferentes, porque os pais também têm tamanhos diferentes. Claro. A fit é mais ajustada ao corpo, para aquele pai que de repente tá mais malhado, tipo o Potter. Isso. Assim. Potter, vamos botar a fit para salientar os peitinhos. Se fosse pai, ele ganharia essa camiseta fit aí, ó. Mais ajustadinha. Tá malhado do vitiligo, né? Tem a camiseta médium, que é a tradicional, tem a large, que é indicada para os pais mais altos. E tem ainda os presentes legais, que é a linha underwear da Damilé. Cuequinha, né? São bonitinhas, calcinha. Tem de vários modelos também, porque os pais gostam de modelos diferentes. Vai lá na gaveta do pai, dá uma olhada qual é o tipo de cueca que ele gosta. Cordão cheiroso. Tu vai encontrar da Damilé. Certo? Bom, certo. Quem ainda tem alguma dúvida depois de tudo isso, chega na Damilé, olha, não tem assim... Viu o quê? Cartão presente. Boa! Damilé. E aí o pai, segunda-feira, vai na Damilé e compra a sua peça muito preferida. Boa. Então, pra acompanhar as novidades da Damilé, segue a Damilé no Twitter, @Damilé, ou então acesse o site damilé.com.br. E se o cara for o cara mesmo, domingo ele dá presente pro sogro dele. Fica a dica. Que dica, hein, mano? Posso mandar um abraço? Pode, Amaral. Doutor Rafael, do CFC Atlântica. É quase Atlântida. Né? É, CFC Atlântica, ele é do... aqui embaixo, da José de Alencar aqui. Um abraço. Da Protásio. Ah, vamos. José de Alencar também. Vamos, gente. É isso aí, te solta. Também tá avisando, que não percebi. Ousa mais, mano. Doutor Rafael, que fez o exame médico hoje pra renovar a carteira, muito obrigado, um abraço pra ti. O que, mas estão fazendo exame de proctologia pra fazer carteira agora? Eu passei, Rodaico. Passei. Deveriam fazer mesmo. Tu passou um monte no psicodélico, Maurício? Passei no psicodélico. Vai, Marcos! O professor, né, encontra aquela aluna gostosa, peituda, loira, parecida com a Ellen Roche. E como ele é professor, ele fica quieto, nada dele, diz nada, não, né? Nada, ele é professor, mas entrega as provas e a menina não vai muito bem. E a menina vai rodar aquela gostosa. E aí a menina... Professor não roda gostosa. Não roda. Mas eu nunca vi roda gostosa rodando. Você é professor agora também, Alexandre? Ei, adulto que tu já é, agora tu é professor. Eu já te rodei alguma vez. É legal. Mas tu não tem que rodar ninguém. Tem pouca o canal, gente, campeão. Eu nunca te ensinei nada, então. Eu sou professor. Não, tá bom. Olha, levar uma mijada pra 2 milhões de pessoas não tem preço. E a gostosa espera todo mundo sair da sala e vai lá falar com o professor a sós. Porque a gostosa sabe que ela é gostosa. Sabe. É. Você que acha uma gostosa legal e que acha, não, aquela gostosa ela não sabe que ela é gostosa. A gostosa sabe que ela é gostosa. E por isso ela não precisa ser legal. E ela tá só esperando um ponto fraco. Achar o teu ponto fraco pra pegar todo o teu dinheiro. Meu Deus. Ah, vai demorar 10 minutos comigo, cara, pra pegar todo o meu dinheiro. Não dá 5 minutos, pegou tudo, cara. 10 minutos já levou todo o meu dinheiro. A gostosa vai até o professor e diz, professor, eu sou capaz de fazer qualquer coisa pra mudar essa nota aqui. O Manoel se emocionou. Isso é uma piada? Ah, e o professor, né, enlouquece. Isso é uma real. O professor Amaral se enlouquece. Fala, é mesmo? Ela... Tudo o que o senhor pedir. Tudo. E o cara, tudo. E ela, tudinho. Ah. E aí ele pega na mão dela, pega na cintura dela, vai no ouvidinho dela e diz, então estuda mais. Aê, professor! Esse é o educador! Boa, professor! Muito bom, hein, cara? Esse seria eu. Eu seria este professor. Tá. É verdade. É verdade. Esse aí é o próprio Feta. Eu não piada, já lembrei. Já não. Não, não é magnânimo. Tem a ver com magnânimo. Magnânimo. Com a integridade. Isso. Com a lisura. Isso. Com a honestidade. O lado limpo da firma. Com a bichice de Alexandre Feta. Oh, que isso. Jamais, jamais pegaria uma mulher. Nunca pegou uma mulher na vida. Muito bom, obrigado. Tirando essa deusa. Almir, é isso tirando aí. Essa deusa que é aqui do meu lado. É isso aí, Almir. O Dorival chegou num restaurante lá em Floripa agora e disse, boa tarde, eu sou o Dorival, o novo técnico do Internacional. E o cara falou, do quê? Dorival. Dorival. E aí o Guinha Azul saiu do Beira Rio e falou, eu sou o Guinha Azul, volante do Inter. Violante. Eu queria saber a altura daquele guindaste. O quê? Guinha Azul. O primeiro que mandou foi o Júnior Kanitz e o segundo o Ed Andrei. Aí uma última aqui, ó. O cara sofreu um acidente fatal no trânsito, morreu. Parou. Chegou no céu e o porteiro lhe dá uma BMW 0 bala, último modelo. Beleza. Você nunca traiu sua esposa na vida, portanto, este carro é pra você andar aqui pelo céu. Globo! Aí chegou outro cara. Morreu, pá, ganhou um Corsinha, porque tinha traído só um pouquinho, pá, tal. Aí o outro ganhou um Fusquinha, porque tinha traído muito. Certo dia o cara do Fusquinha veio da BM parado no acostamento, puxando os cabelos, dando pontapé no carro. E o cara do Fuca chegou lá, que houve, rapacu, tu com um carrão desse estressado dessa maneira e eu aqui de Fusquinha, 69, feliz da vida, o que aconteceu? Imediatamente o cara da BM responde. É que é minha mulher! Acabou de passar por aqui, a filha da puta, de bicicleta. amigo. Álvaro Janone mandou pra gente aqui. Papai do mundo. Legal, Álvaro. Que é? O que tu tem aí, Potter? Uma piadinha, vai. Piada do Potter. Rede de hotéis só Passo Fundo, só Caxias, só Pelotas e só Canela. Rodrigo Santinho manda 3 piadinhas de louco, ele é de Chapecó. No hospício, o louco pede pro enfermeiro, eu quero uma cama bem forte. Forte. Mas por que? Você não é gordo nem nada. É que meu sono é pesado. E aí o dentista do hospício atende um interno que havia extraído um dente na véspera. Um dente. Então, o seu dente parou de doer? Parou. Sei lá, o senhor ficou com ele? E aí no pátio do hospício, qual é o seu nome? Meu nome. Não sei, eu me esqueci, o teu? Ah, eu também esqueci. Ah, então nós somos xarás. Muito bem! Era isso! isso por enquanto. Sim. Ficamos por aqui com este pretinho básico de sexta-feira de verão em todo o sul do Brasil. Temperatura na casa dos 27 graus no sul do Brasil. Tá bom demais. Duas horas vem aí o trote do Geiso. O Geiso falou com o deputado Giovanni Cherini. Não quis me atender. Tá? Não quis atender, Geiso? Olha o seu gabinete, sim, meu. Mas tu falou com o pessoal do gabinete dele, sim, lá. Todo mundo tava lá e ouve. Vamos ouvir então. Vamos ouvir aqui a tentativa do Geiso em falar com o deputado Giovanni Cherini. Nós estaremos de volta logo mais às 6 da tarde aqui no Pretinho da Atlântida. Obrigado pela parceria. Tchau.